sair de manhã e pegar a flor que acordar primeiro lá no jardim. Vou levar pra você, te entregar com um beijo colorido e ver você sorrir. Vem amar, vem cantar, se entregar à vida que é tão bela pra quem souber viver. Te entregar com um beijo colorido e ver você sorrir. Vem amar, vem cantar, se entregar à vida que é tão bela pra quem souber viver. Oh, no.